vai. Tchau, tchau, tchau. Ela partiu, partiu, partiu. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Tchau, tchau, depressão. Vá pro quinto dos infernos e não volte nunca mais.